carinho com Jesus. Conta a Ele toda a tua dor, e se alguma lágrima rolar dos olhos teus, uma a uma Ele enxugará. Deixará em aflição, com certeza vai te abençoar. Abra o coração e erga os olhos para os céus. Quantas bênçãos que Ele te dará. Pede ao teu Pai. Ele vai te responder a oração. Fala com carinho com Jesus. Conta a Ele toda a tua dor. E se alguma lágrima rolar dos olhos teus, não te deixará em aflição, com certeza vai te abençoar. Abra o coração, erga os olhos para os céus, quantas bênçãos que Ele te dará. Pede ao teu Pai de amor, Pai de amor. Ele sabe dos desejos do teu coração. Pai de amor, Pai de amor. Ele vai te responder. Ele vai te responder a oração.